parâmetros de voo visuais, não há tráfego conhecendo o controle no setor em frequência de sete da ação. Centro 304, chama centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Oxana 6250, Sol 37, libera o direito e chama o Sol, 121 e deixa o mano, viu? Informação da 3663.0 pronto. Sam 3663. Boa, autorizado. Aliado do colar pistola 0. Vento no 50 graus 04 nós. Ali da colar pistola 0, Sam 3663. 663, Reformado 241, me chama o controle Lima 2028, vamos lá. 608, 3663, bom dia. Salvador, bom dia, Tenha 3663, perfil São Bruno. Tenha 3663, quando estava rodando a decolagem, via saída São Bruno, submantendo o voo 340. 340, via São Bruno, Tenha Alfa, ciente, mantém sobre o ângulo de voo visual, não se encontrou, não pode ligar com o local de pouso. 733, bom dia, confirma a decola a partir da interseção. 733, aonde que chegou? Capitão, eu acho que o filho bom dia, autorizado, seu nome está postado. Projeto 2733, autorizado, alinhado do colapso, estamos zero, vento 0760 graus, 03 mais. Concentra em si, seu passarão 2223. Obrigado. Centrezinha, linha 3, chama o centro de ciclo, frequência 123, decimal 8, alterna 128, 2435. 132, alterna 2123, autorizado direto Quebec Victor 001. Autorizado direto Quebec Victor 001, obrigado. Ah, ajuste no 017. Decola 2-5-1, curva à esquerda, suba 1 no 10, reporte perna do vento na 1 no 0. Esquerda, perna do vento do pé, força aérea do 7-3. Autorizado circuito na 0, reporte final. Ajuste na 0, 17. Autorizado circuito, reporte final do 73. Sincera 2733, autorizado. Toque remetido, pista na zero. Vento varevo com 3 nós. Frequência 128 decimal 8, altena 135 decimal 3. Acho que é Golfinho, autorizado do colagem, pista 17, vento variável com 2 nós. Mantenha sua brigadinha de voo visual, estou do Veracruz, o nome 510 é para através de Paris, a Wish 9017. Decolado com chão. Tocou MTL 56, autorizado o circuito da 1-0, reporte final. Autorizado o circuito da 1-0, reporte final, força aérea 2733. Sapatão Gosta, Golfinho, decolado 57, chame o controle, 1-0, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Bom dia do Oscar, Golfinho, decolou na pessoa. Papatango Oscar Golf Kilo, contato radar na decolagem, via saída ABO 1, você mantém o nível de voo 100. Eu chego via ABO 1, mantém 100. Papapá, Mike, Vitor, prosseguir. Aproximação, voo negativo, continue de aproximar para o solo, mantém a sua gestora na área, vai prosseguir para o seu aeródromo, vai alternar o Mike, Vitor. Papapá, Mike, Vitor, Alfa, ciente com o tráfego a 1500 pés, na Mutuada, fazendo circuito da 1-0. Não visual, Mike Super Alpha, quando autorizado, direto no centro para pouso no alface 5, Mike Super Alpha. Já visual com aeronave, Mike Super Alpha. Gente, papapá, Mike Super Alpha, tráfego informado, nossa posição 12 horas, 3.8 milhas, 1 sudeste, mantendo 1 mil pés. Mantenha a localidade a 500 pés, fazer sobrevoo agora de coordenação 14, agora da coordenação 14, mais Peter Alfa, vai manter o controle. Conselho do 736 autorizado, toque remitido, sistema 0, 217, 0059. Fica agradecido por Conselho 736. Oi, bom dia, Oceaneve 6319, ponto de espera, pô. Oceaneve 319, bom dia, uma tempo de espera. Tá lá, Deus. Papapá, Mike Vitor Alfa, para ingresso no circuito, chama o conservador, frequência 118, decimal 95. Grato, mas que será? Peraí, eu acho que eu vou aqui, eu estou em 10 graus de Rio, desvio para evitar, pequeno com um SP. Sempre desvio, está passando o Oscar Golf Kill após desvio, voo Europa, e você tem instruções para a nível de voo 100. Positivo, tem instrução a centena, após desvio, voo de Europa, o Oscar Golf Kill. Papapá, Mike, que será? Está correto, Mike. Papá, Mike, Vitor Alfa, continue a aproximação, reporte final da 17, ajuste 10, 17, informa o cara, vai efetuar o circuito da 10. Tá, visual com karma, vai prosseguir para 17, Mike, Vitor Alfa. Passagem do karma da Força Aérea, feliz aliar a Força Aérea 3, seu nome? Força Aérea 3, seu nome, afirma, após a passagem do tráfego de pouso na 10, autorizado, aliar Matheus. Aliar Matheus, Força Aérea 3, 11. Capo Ceasa, Papa Tanguí, Piquinho de Rio, reporte visual com Campos. Série 2733, do KM202, curva esquerda, reporte perna do vento da 10, suba com o número 7. Curva esquerda, perna do vento, 0273. Vitor Alfa avistado, autorizado por o sistema 7, vento na 80 graus, meia dúzia nós. Pode prosseguir direto em percussão passada ou pouso parado a cabeceira, Mike Vitor Alfa? A critério, Mike Vitor Alfa. Passar mais literal, graças. Canal 3-1-1, informação de tráfego, o cara visitou no circuito da 10, 1-10. Pressão de materno do vento esquerdo autorizado, do colagem, pistão a 0, vento 90, 0 graus, meia dúzia nós. Tá, se é, está com o São Serviço, está vendo que é o Chanel 3 anos. Satango Whisky, que é o Zulu. Hoje a tempo atrás foi de 1 hora, 1-0 milhas, como oeste, mantendo o circuito da 1-0, 1-0, 14. Matheus, atento, isso aqui do volume, mantendo a temperatura do zero. A gente está ingressando no circuito, chama o seu instalador, frequência 1-1-8, do sinal mais 5, só para ter um risco de luz. 28,95 quilos. Vitor Alfa, considero o sol 04, papá, estaciona a frequência livre. Contato radar, passa a posição Conde, voe Golf, estaria feita a taxa chegada a bom, foi a pastora 25, ajuste na 017. O César, ajuste na 017. Informação de tráfego, carga, o número 7, efetuando o circuito na 0. Oceania 3-1, decolada 04, chame o controle 120, decimal 8, morro. 3-0, boa tarde, né? 3-0. Chanel 3-1, contato a barra decolagem via saída Santo 1, estude mantendo em voo 380. Via São Rono, 380. Ótima pista. Olha, 05, mantenha a ponta de espera. Deixa que eu use o voo contente novamente. Deixa que eles iniciantes. Recebe 2733 autorizado. Teto remetido a custa 1-0. Vento 160 grau 04 a mais. Pista da remetida por força aérea 2733. Procedimento em uso MDB-ZU da pista 1-0. Marinha 7106. Azul 03, contato radar 66 milhas, Norberto do Voo Salvador. Foi bom se for interceptar, chega até bom se ele passa para a descida. Ajuste na 067. Voo 065 autorizado, alarma T, custa no zero. Encaminhando, voo 2065, Palinho, mantém. Como é que pode? Kilo Romeo Oscar, mantenha sua brigadeira de voos visuais, corredor Vera Cruz, 9500 pés, ajuste na 097, eu passo para voz para o IP. Apatango Whisky, Kilo Zulu, avistado, autorizado pouso, pistola 7, vento variável com 3 nós. Funcionário 2733, tocou RM208, cuja esquerda é poste perna do vento da 1-0. Esquerda perna do vento, funcionário 2733. E a chegada do MED 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1097. Prefere? Autorizado decolagem, vento 180 graus 04 anos. Iniciando o corrido 2-0. Recon 2-0-7, na ponte 0-0. Voo 2171, observe a rolagem do voo da companhia, pode autorizado, aliar e manter. Ali uma perna, 2-0-7. Fala perna 2-0-7-3. Você é 2-7-3-3, dá presente, passa um 3-0, concorra pela direita, reposta interceptando, perna do vento, 2-0. Direita, 3-0, reposta interceptando, fala 2-7-3. Apatão Luiz, Chiquinho Zulu, Sol 09, confirma Patins. Papa Romeu, Romeu, Romeu Gusto autorizado, o funcionamento é apostado. Marinha 71106, tráfego 1 hora, 3.7 milhas, com o sudeste, descendo para a nível de voo 070, Embraer 110. Prolonga perna 200, aguardando para gerar base. Alonga 200, aguarda base, Força Aérea 2. O 2171, informação de tráfego, cargo da Força Aérea, flutuando circuitão na 01, no PES, não interfere. Autorizado a decolagem, vento 150 graus, 612 nós. Decolagem, Força Aérea 2171. Doutor 065, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível 360. São Bruno, nível 360. Sete, três, 733, autorizado gerar base, reporte final 10, ajuste na 017. Nível de base, vai reportar final 10, 073. Bom dia. Bom dia, 071, decolado 12, chama o controle, 120, deixa o 8, meu amor. Obrigado, tá bom. Voo 2171. Voo 2171, contato na decolagem, via saída São Bruno, submantém nível de voo 360. 360, tá bom, não. Chalema 301, vem direto em ótima. Controle, autorizo direto o rotatório para o Silvio Romeu Oscar. Silvio Romeu Oscar, aguarde, mantém inicialmente os corredores. Silvio, manterá corredores, Silvio Romeu Oscar. Chalei 6301, chamo o centro Recife, frequência 123, décima 8, alterna 128, décima 35. Vai chamar centro Recife, 1262, alternando 1265, obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 03, desça para o nível de voo 050. 2733. Você é do 733, autorizado, toque remitido, fechando 0, vento 180 graus, 05 nós. 5 para quem é atendido, por favor, 0, 2733. Amador, voando com o senhor, está trocando 0, 0. Agora, posso do estilo, vai direto, Vitória da Conquista. Vai direto, Vitória da Conquista, Romeu. Romeu, Romeu, Romeu, prossiga. O Romeu, você é autorizado, táxi. Posso na papá? Ajuste na 017. O Romeu Oscar, pode ser asa de Jovem Campo. Gente, a ponta da asa é asa de Jovem Campo, o Romeu Oscar. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golfo autorizado, alinhar e manter o sistema 7. 3, estou com a M1205, cuja esquerda, reporte Fernando Vento da 1010. Esquerda da Fernando Vento, Romeu, confere do 73. Voltor 065, chame o centro Recife, frequência 123, decimal 8, alternativa 28, decimal 35. 238, 2835. 360, Força Aérea, 33. TAP, desça para 3510, ajuste 9017, autorizado, procedimento é Renato. WhatsApp 2537, autorizado Renato, 104. Ação 03, você é para 4.10, ajuste Salvador 1017. Você é 2733, evite o eixo da 17 devido a tráfego em direção ao nacional. Afirmo, vai evitar o eixo da 17, você é 2733. Saída, ajuste em Salvador, 1097. E mais uma vez, o 2065, você pode confirmar as frequências, por favor? O 2065, primária do setor C, 123, decimal 8, secundário 128, decimal 35. Ah, ok, com certeza, o 238 não atende. Os autorizados de colagem que estão na 7, vento na 7, 0 grau 05 nós. Frequência 98, decimal 95. 98, decimal 95, de novo. Funciona 2733, isso tudo novo 360 com cobertura direita, evitando o eixo da 17. Como 360, parceiro 2733. Sou instalador, estou passando aqui no ABS. 123, decimal 8, alternativa 128, decimal 35. Tudo essa. Tá batendo o quilo, o meu ódio está autorizado. Final da 17, ajuste 1017. Informação de tráfego, um caravan da Força Aérea 1010, efetuando espera à sua esquerda, norte da Tua e 97. Sente autorizado, final da 17, quilo meu ódio. Não me dá o contrato, senhorita. Gente, o tráfego está montando agora 1010, ok? À sua esquerda, reporte com o visual. Gente, visual contrato agora, senhorita. Gente, o quilo Romeu, acho que reporte na curta final da 17. Reportar na curta final da 17, quilo Romeu. Romeu, Romeu, vamos ser decoladas 1-8, chama o controle, 120, decimal 8, vamos. Vamos, desabete. Controle, ó, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Papá Romeu, Romeu, Golfe, bom dia, tudo na TNR, de novo, 900, dia 46, é privado para direto turista. Direto turista. Se tiver, de novo, ele vai reportar o Conselho, 733, agora, a terra do Zero, acreditando. 733. Gente, você era 2733, mantém o setor lá dando instruções. Mantém o setor, você era 2733. Batendo Oscar, quilo... Hoje não tá batendo Oscar, Golf, quilo. Está acertado 47 milhas em Salvador. Para ser de formação elétrica, chama o setor ICIC. Na frequência, na 28, decimal 8. Alternativa 3, 5, decimal 3. Boa noite, Alex, e informe aos pedidos que está mantendo o último lado de casa. Vento, 1-0 graus, 1-2 anos. A autorizado pouso na 1731 graus. Desculpe. 335 copiado. Chegou na presença da 9367. Chama o controle, meu nome é 028, por favor. Chama da controle 208, tá com a linha 302. Aperra 200, força aérea 2733. Rogério 2733, eu estou 9360 com curva pela direita, informa o Boeing, sinal da 10 aproximadamente 6 milhas. Mais um 360, 0633. Sou zero. Sou o sistema na zero, vento no meio zero graus, meia dúzia nós, informa o caravan da Força Aérea, soltando o circuito, tá na zero. Sente, bom, na zero, 4, livre, pôr na zero. Adaptando o filho Romeo, as castelas 2-1, fátio 5, confio. Acho que ele zero à direita na proposta, essa não é frequência livre. Para realizar o check, informa quando estiver livrando, 2,500. Bem, o aniversário 2 está autorizado. Entrei 2. Nacional foi autorizado, acionamento resposta para o táxi. Professora 2733, autorizado para o da Pena do Vento, reposta para o Jarabalho. Vai prolongar a Pena do Vento, reposta para o Jarabalho, professora 2733. O 407 já autorizado no nível final 060. Olha, fecha aqui o modo Charlie, não recebo. Só que tem ainda negativo. Quero ver o chat 3 base na parte final, não é? Livre e válido, Força Aérea 2733. 1094, sala 23, libera o direito, chame o sol, 1129. 603, controle. Escuta. Eu sei de manter a velocidade até o próximo 7366. Continua. Entendi. Matará. Controle do Salvador, Polícia 6. 02, Salvador 2, né? Na instituição do Leonardo. Entendi, Leonardo 02. Próximo, ponto de espera está pronto. 1-2-3-0, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. até a chegada é o número 3 na aproximação. O Série 2733 autorizado, fala sua remetida, pistola 0, vem pelo menos, é degrau 05, macho. Pistola é remetida, Série 2733. Mike Vitor Alfa autorizado, Aleno Matheus, olhando para a decolagem. Marinha 7106, vista para 4 e 6, ajuste 9016. Sul 4207, vista para o nível de 0050. Para a velocidade indicada. Deixa eu ver para 2-3-0. Não, 0. 0. Autorizado, a linha mantém, que chama 0. A linha mantém, eu vou 1-2-3-0, que chama 0. E qual é o tempo total de voo? 1502, qual é a hora de voo? Claro. Mike Vitor Alfa, decolado 26, confirma, segue o CIE. Vai para a CGL, que é a Índia com Índia, vai manter sobrevoos na região metropolitana de Salvador, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, na presente, chame o controle em 1208. 1208, dá presente, Mike Vitor Alfa. Controle Salvador, papapá, Mike Vitor Alfa, livre o frequência da torre com Pronote, para a TGL, Serra Índia com Índia. O Mike Vitor Alfa, poste próxima a Serra Índia com Índia. Reportará a próxima Serra Índia com Índia. Informa que após o CGL, tem intenção de sobrevoo continuado, mais literal. Entendi. O passo 03 está autorizado o procedimento RNAV, é poste passando para o 366. Autorizado o RNAV da 1-0, reportará o 362, passo 03. O passo 03 está autorizado o trânsito do 366, na presente? Firmo. Autorizado. Mais um 407, recusa para 2109. Seu número 2 na aproximação, o signal é Colonave 1110 na final. Esquerda perna 297. Ciente, Gol 230, livre de Colonave 0. Para a perna 200, 0-2-3-3. Autorizado, Gerabase, reporte final 1-0. Vai ir à base, quando possível, é ponto final 1-0, com a série do 7-3. Se agora é recíproco, está mantendo 2-6, vista para 1-6-6. Seu controle? Agora é recíproco, modo Charlie, está mantendo 2-6, vista para 1-6-6. Coordena com a Renave? Afirmo, iremos coordenar com o controle do 733. Muito grato, serão só dois alinhados. E aí, o último é o final. Cache do 733. Estou aí, Salvador, pegar bom dia, ajuda 770, ponto de espera da 1-0, só. Ajuda 770, mas é ponto de espera. Boa, Marcela, ajuda 770. 1-2-3-0, decolado de 2-9, chama o controle, 1-2-0, decinou 8, não vou lá. 208, 1-2-3-0. Eu já fiz tudo na turma de voo 1-0-0, as duas chicadas ao 1-3-2-9. 0, vento 1-2, 0 grau, 0,5 nós. Vim toda revertida para Força Aérea, 733. 0. 1-2-3-0, contato 1-2-1, via saída pouca para o 370. Via pouca para o 370, Golo 230. Sou 360, passo 03. As 303, chame Torre, na frequência 1-8-5. Torre 1-8-5. Torre Salvador, muito bom dia, passou 03, passou 360. Pastor 03, bom dia, continua aproximação, acho que está livre, ajuste no 0, 1, 6. Guarda na pista livre, pastor. 3407, reduza para 1909. 1909. Separa 2500, está aí, ajuste no 0, 6. 2500, com azul, 2400. 2407, isso é para 2510, 2500, isso é para 2010, ajuste na 0 na mulher, utilizado o procedimento NBP Zulu. Ah, 2407, é utilizado o procedimento nada após o chão 2367, o estado 366. Pela 4, corrigiu, pela 3740, terça para o 050. Informa ao 0180, mais literal. Mas se você não vai prosseguir para Ponte Nova? Vai, então se você agora, ao 0180, mais literal. Então, para Ponte com frequência livre. Entre 03 controle. 03. Passou 03, continua aproximação, ajuste na 06. Passado em Salvador. Em Salvador, azul 2770, recebido alinhamento. Azul 2770, mantenha a posição devido ao caso que irá manter o eixo até a liberação do controle. Série 2733, tocou em MTO 32, mantenha a presença de proa e chame o controle, 1-2-0-2-9. Mantenha a proa, chama o controle, 1-2-0-8, com a série 2733. Isso é tudo, MTO. Esse é 2000, agora 2500, então. Agora é autorizado a 2500, sim. Sente. O procedimento é errado. 03 autorizado, pouso, sistema 0, vento 1-2, 0 grau, 0,4 nós. Pouso autorizado, passa 03. 6, aguarde vetores para o procedimento errado. Em fluido para 2500, aguarde vetores para o RNA 0, força aérea 2733. Isso, 736 vai atingir 2006, o VI e da proa norte. Ao atingir 2000, esquerda norte, Força Aérea 2703. Banco 3740, recusa para 2009. 2009, 2009. Sala 3, poste visual com campo. É, Uno, dois, três, zero, chama o centro recife, frequência 1-2-6-8-5, alternativa 2-5-4-5. 1-2-3-0, controle. Voo, 1-2-3-0, poderia repetir? Chama o recife, frequência 1-2-6-8-5, alternativa 2-5-4-5. 2-6-5-2-5-4-5, voo, 1-2-3-0, bonito. Plan 3740, desce para 3006, autorizado o RNDB Zulu. Eu confirmo o RNDB Zulu. O RNDB está fora, tudo bem, já fazer o procedimento do RNDB. Não, Charlie Alex, fechou me 3, frequência 19.5. O controle não tinha copiado, autorizado o procedimento aí na lista do 366, vista para 2500 pés, eu segui o tráfego a 6, está 2 milhas, é o S190. E Sapatango, Romeu Charlie, X-Ray, vai ser em lá? Gente, Romeu Charlie X-Ray da presente passa 390, com curva pela esquerda, mantenha 1 no pé, chamada nas instruções, ajustando a 0 no meio. 1 no pé, chamada pela esquerda, 390, 290. Ali no 770, ali mantenha 1 no 0. Ali mantenha o 2770. Pastor 03, solas 36. Agilizando e libera a direita, alfa reporte na delta. Ele para a direita, alfa reportará na delta. Informa muito zero, urubus na curva final. O pastor 03 tem que realizar o desvio de...